Vamos ver se esse negócio vai funcionar, esse OBS aqui. Beleza, gente, vamos começar. Eu não estou me vendo, mas realmente não importa a minha imagem, não importa. Não tem nenhum problema, é até melhor ficar do lado de fora aqui. Ah, cada um deve ter o seu layout, eu ainda não entendo muito bem desse. Eu acho também nem vou entender nunca esse negócio desse Google Meet. Mas eu acho que cada um pode escolher o próprio layout aí, né? Eu estou gravando aqui, a gente vai gravar todas as aulas síncronas. A princípio a gente vai gravar sempre esses nossos encontros para ficar disponível no site, para quem não puder ou quiser ver depois o que é que rolou. Tá bom? Então vocês estão me ouvindo bem, numa altura razoável? Beleza. Sim. Ótimo. Tranquilo. Então, fiquem à vontade com relação a abrir a câmera ou fechar a câmera, do jeito que vocês se sentirem melhor. Da mesma maneira, isso é uma novidade desses novos tempos, né? Abrir a câmera ou fechar a câmera. Uma coisa que era antiga, e que obviamente continua valendo, fiquem à vontade em falar ou não falar. Vocês, quando tiverem vontade de falar, quiserem falar, vocês falem. A voz de vocês tem prioridade. Se vocês não quiserem falar nada, vocês têm todo o direito de ficar completamente mudos, né? O que absolutamente não significa que vocês não estejam pensando e muito atentos ao que está sendo discutido e que eventualmente gostariam de colaborar depois. Então, a ideia é que vocês busquem um comportamento que seja o comportamento mais espontâneo durante esses nossos encontros, sem se forçar absolutamente nada e buscando sempre uma situação do maior conforto. Ok? Ok. Então eu vou repetir isso várias vezes durante esses nossos encontros, sempre para deixar vocês com essa garantia. Beleza? Esse é um aspecto que eu acredito que é um aspecto muito importante desses encontros, de todos os encontros de ensino-aprendizagem, é uma situação confortável para alunos e alunas. Eu acredito que a aprendizagem ela acontece de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, mais plena, mais duradoura, ou seja, a verdadeira aprendizagem, na medida que vocês, alunos e alunas, estão absolutamente confortáveis no ambiente da sala de aula. Certo? Isso inclui, obviamente, adotar o comportamento que vocês consideram o comportamento mais condizente com o momento de que cada um está passando. Beleza. Então, muito bem-vindos, bem-vindas. É uma grande satisfação, uma honra receber vocês na universidade desse jeito assim um pouco estranho, mas é uma felicidade muito grande para mim ter esse primeiro contato, ser eu o responsável por um dos primeiros contatos de vocês com a Universidade de Brasília. Eu fico muito feliz com isso e tenho consciência da responsabilidade e, em linhas gerais, eu acredito que todos nós, professores e professoras que encontramos com vocês no primeiro semestre, têm consciência da responsabilidade, da importância desse primeiro semestre. Eu tenho certeza que todas nós faremos o possível para que vocês se empolguem mais do que já estão empolgados e empolgadas para continuar no segundo semestre da licenciatura em biologia. Beleza? É uma grande tarefa, uma boa tarefa, uma boa luta. Bem, temos tantas coisas para conversar, né? Tanta coisa para falar. Eu tenho tanta coisa para falar, né? Tanta coisa. E, no entanto, tudo que eu falar, eu acredito que vai estar sempre numa prioridade abaixo do que aquilo que vocês querem falar e o que vocês querem discutir e debater. Então, nessa disciplina, apesar de eu trazer uma proposta, essa proposta vai ser sempre uma proposta que vai dar lugar a qualquer proposta que o grupo ache mais adequada e que seja de um interesse maior do grupo. Eu acho que esse é outro aspecto fundamental dos ambientes de ensino e aprendizagem, né? A gente está muito, nós, professores e professoras, vocês, futuros professores e professoras, nós conseguirmos manter, ou melhor, a gente aprimorar a nossa sensibilidade frente à distância que pode existir entre o que a gente quer falar, o que a gente considera importante e o que o aluno, a aluna quer aprender e ouvir e debater. Essa distância é uma distância que não deveria existir, né? Ou, pelo menos, é uma distância que deveria ser bem pequena. E nós, professores e professoras, deveríamos estar sempre muito atentos a esse desejo, à motivação da nossa turma, nossos alunos, nossas alunas, frente ao que eles e elas consideram importante para ser debatido, né? Eu acho que isso em todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas. Eu acredito que em qualquer, por mais assim, disciplina estranha que possa vocês possam pensar, sei lá, é sempre possível para o professor, para a professora pensar em um ponto de contato entre o que ele quer dizer, o que ela quer dizer, e um ponto de interesse do aluno e da aluna. Acho que isso em todas as disciplinas é possível. Em biologia, nossa, mais possível ainda, não dá nem, é uma maravilha. Agora, mais ainda é nessas disciplinas de educação. Eu acho que essa necessidade de ouvir o que vocês têm a dizer em disciplinas de educação é fundamental, porque todos vocês, todas vocês, já têm uma vida no ambiente de ensino-aprendizagem. Todos e todas já viveram aspectos muito positivos nos ambientes de ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, aspectos muito negativos. Vocês conseguem dizer, falar assim, não, daquele jeito, aquela situação, aquela aula, aquele professor, aquela professora, aquela estratégia, aquilo foi bom. Aquela outra não. Aquele comportamento eu não gostei. Aquele esquema eu não gostei. Aquela pressão eu não gostei. Então vocês com décadas, mais de décadas, de mais de uma década pelo menos, de vivência no ensino de aprendizagem, vocês trazem uma bagagem, uma experiência pessoal que eu considero da mais absoluta importância, né, em qualquer disciplina de educação. Obviamente, em EPE também. Então, com essas pequenas e breves considerações, lembra que eu comecei falando que eu não queria falar muito, né? Isso vai ser a única maneira que vocês têm de me fazer parar de falar é aqui no Google Meets é falando. Toda vez que vocês levantarem a mão, eu vou parar imediatamente de falar, vocês falam. Beleza? Essa é uma promessa que nem sempre eu consigo cumprir, porque eu estou empolgado e eu não vejo a mãozinha às vezes. E eu acho que nem todos vocês conseguem mostrar. Mas fala em cima do que eu estou falando. Fala mesmo. Aí eu vou parar. Beleza? Então no Google Meet eu acho que é a única maneira de vocês me fazerem parar de falar é essa, falando logo. Agora no Teams, se algum dia der pau aqui no Google Meet, se a gente tiver que dar aula no Teams, Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem me parar, mutar o professor no Teams. Pelo menos o pessoal de Biobex lá do semestre passado descobriu isso, foi uma festa. E eu vibrei, achei maravilhoso. Que coisa melhor? Você chega e fala, não, agora Que para de doideira. falar no Teams, pelo menos. Ou tem uma configuração aí que o professor, a professora, quem organiza o Teams pode alterar isso, mas pelo menos a configuração normal, que foi a que eu deixei, os caras me mutavam lá, né? Foi maravilhoso isso. Por que que isso é. Por que que vocês acham que isso é importante? Por que que vocês acham que eu acho que isso é. Não. Por que que vocês acham que isso poderia ser importante? Não faço ideia. Não faço ideia. Do nada, você Que tá lá raiva, você pode conversando me com o chutar. professor. O professor não, vou mutar o que o professor, na moral. Por que que isso poderia ser tão. Por que isso poderia Acho ser que de tão para dar voz importante? ao aluno, né? O aluno poder falar, se expressar e transmitir os sentimentos até para o professor. Eu acho isso uma coisa fundamental, né? Se o professor, a professora dá valor para o que o aluno e a aluna tem para falar, é fundamental que ele dê o espaço de voz, né? E vocês sabem que nós, professores e professoras, nós temos essa mania de falar muito, né? É quase como um monopólio da De fala, voz. né? É quase um monopólio, né? O Zé Pacheco fala que o professor, a professora, o Zé Pacheco da Escola da Ponte, vários de vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele diz que o professor, a professora precisa treinar não a oratória, mas a escutatória. Então, eu acho que a gente, professores e professoras, nós precisamos avançar muito nessa. Miguel, eu acho que o seu microfone também. Nós, professores e professoras, temos que avançar muito nesse comportamento de falar menos e ouvir mais o que alunos e alunas têm a dizer e querem dizer. Então, você poder mutar o professor, a professora que está falando, é fantástico nesse aspecto, né? De afirmação do direito, da importância que a fala, o espaço, o direito de falar que alunos e alunas têm. Beleza? Que é, no mínimo, tão importante quanto o do professor e da professora. Então, esse é um aspecto importante. E um outro aspecto que eu acho muito interessante disso, que é essa forma de mutar o professor, ela questiona a hierarquia, ela questiona a diferença de poder, né? Porque mutar o aluno, a aluna, infelizmente, é um comportamento que todos nós já vivemos. Como Mas, alunos e professor, alunas, diga quem está falando? Miguel, Miguel. esse lance de você tá falando aí, o aluno pode meio que calar o professor e o professor meio que não pode calar o aluno. Isso não tem a ver com a hierarquia imposta no método de ensino, de tipo, o professor ele tá como uma figura que merece não é mais respeito, mas é como se fosse um nível de atenção maior, que ele tem que ser escutado com toda atenção e ouvidos, mas o aluno ele também tem que ser. Só que a prioridade entre os dois é meio discrepante, porque um ele tá lá num cargo maior do que o outro, como se fosse isso. E aí você está relacionando essa discrepância a esse a importância desse ato do aluno mutar o professor, o aluno, a aluna mutar o professor, a professora. Esse seria um ato inesperado por conta dessa diferença de hierarquia. Foi isso? Acho que eu entendi. Foi. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. Isso é uma. Diria que isso é uma contravenção, quase, né? Isso é uma inversão ou é uma subversão desse aspecto que o ensino tradicional dá tanto valor que essa ideia de hierarquia do professor, da professora, acima da hierarquia, da posição do aluno, da aluna, ou da questão da autoridade, que é um tema fundamental, né? Nós vamos discutir tanto. Então, eu acho que essa questão de mutar o professor, ou a professora, é quase como um ato de revolta, uma revolta saudável, desculpe, uma revolta saudável frente a tantas vezes que nós alunos, quando eu fui aluno, quando vocês como alunos e alunas já de tanta experiência, quantas vezes nós fomos mutados pelos professores e professoras, né? Esse direito, ou esse falso direito, ou esse comportamento negativo na educação tradicional, ele meio que precisa ser descontado, no meu ponto de vista, sabe? Tem que existir um comportamento onde fala: não, calma aí, nós aguentamos mais de 10 anos sendo mutados, tendo o nosso direito de fala, né, submetido a uma série de condições e várias vezes negado. Então, eu acho que na universidade a gente poderia incentivar essa recuperação do direito de fala, do espaço de manifestação do aluno e da aluna, e reafirmar que essa manifestação, ela é fundamental. Ela é essencial sempre. E como tantas vezes essa manifestação foi negada, que a gente meio que faça uma catarse de recuperação desse direito. E essa catarse pode ser feita por esse ato que é exclusivo do Teams, de mutar o professor e a professora. Mas como isso é, digamos assim, polêmico, no mínimo, se algum dia a gente estiver no Teams, vocês façam isso comigo, tá bom? Não vão arriscando isso com outros professores e Professor, professoras, não. Vamos começando comigo só. Fala. então seria Quicar. justo então o professor poder quicar o aluno da sala, então, né? Porque se o professor presencialmente pode expulsar o aluno da sala, mas eu acredito que nem tem essa opção lá. Né? Céu. Tem que defender a categoria, professor. Esse negócio de expulsar o aluno da sala é uma coisa realmente muito que a gente precisa discutir bastante, né? Porque se você coloca um aluno, uma aluna para fora da sala de aula, existem tantos problemas com relação a isso. Eu acho que a gente pode fazer uma lista de quantas coisas negativas estão associadas a esse ato de expulsar um aluno ou uma aluna, colocar um aluno ou uma aluna para fora da sala de aula. Agora presta atenção, que vocês já perceberam que eu vou estabelecer algumas críticas duras frente a comportamentos de professores e professoras. Então, toda vez que eu criticar um comportamento de um professor, de uma professora, eu critico a mim mesmo. Eu me coloco no lugar do professor e da professora que tem esse comportamento errado. Então, essa crítica é direcionada para mim, eu como professor. Tá certo? Mesmo que eventualmente eu nunca tenha feito esse comportamento, tenha tido esse comportamento. Essa crítica é, antes de qualquer coisa, dirigida a mim. E é um comportamento que, mesmo que eu nunca tenha tido, é um comportamento que está dentro de mim, potencialmente. Então, isso é uma questão que vai além da ética. Porque eu criticando um comportamento de um colega de trabalho, isso já é uma questão ética importante. Mas eu vou além disso. Essa crítica se dirige a mim. Beleza? Então, vou repetir isso várias vezes durante o nosso curso, beleza? Voltando para a questão do Ricardo. Acho que foi o Ricardo que falou, né? A questão do expulsar um aluno da sala de aula. Esse comportamento tem várias coisas negativas. Vocês poderiam citar... Professor, mas você considera isso violência simbólica, que é o que muito se fala hoje? Tipo, mesmo que o professor esteja correto, porque, assim, tem aluno que abusa. Em escola pública a gente sabe como é que é. Eu que vim de escola pública, meu Deus, eu vi cada coisa, cada desrespeito, assim, sinceramente. E aí, gente? Isso é uma questão importante que o Ricardo falou. É porque, querendo ou não, quando você está na sala de aula, se você vê que algum aluno está tentando tirar o controle do professor, eu acho que muitas vezes o professor ele impõe esse controle que ele tem que ter da sala. Porque, querendo ou não, ele é necessário para todo mundo ali estar em sincronia. Tá todo mundo querendo prestar atenção na figura do professor e no conteúdo que ele tá querendo levar pra turma. Mas, às vezes, tem alguns professores que abusam muito dessa via de mão dupla, assim, tipo, de dar e receber. Dele impor o controle enquanto respeita os alunos e os alunos respeitarem ele enquanto absorve a matéria, entendeu? Beleza. O Paulo Freire, ele já falava sobre isso, né? O professor, ele não pode ser dotado daquele autoritarismo, mas ele tem que exercer uma autoridade, mas uma autoridade com argumentos. Fundamental, né? A autoridade com argumentos. Eu acho que é uma expressão de um valor muito grande pra gente aqui. Porque a autoridade com argumentos é uma autoridade que se submete à derrota. Porque num debate livre, você argumentando tem que aventar a possibilidade de você mudar de posição. Então, a autoridade com argumentos é uma autoridade extremamente saudável para que o professor ou a professora use na sala de aula. Fundamental isso. Fundamental. Beleza? Qual seria o contrário? Diga, Ricardo. Autoridade com argumentos e não argumento da autoridade, né? Que é o que muitos ainda usam. Boa, boa, exatamente. Exatamente. Porque quando alguém fala o argumento da autoridade, a palavra autoridade, ela está mal, principalmente nesse caso, né, a ideia principal, a palavra autoridade, ela está num local injusto, né? Seria o argumento da violência. Talvez fosse melhor, que é um tipo de autoridade. Então, a autoridade... com argumentos, é um tipo de autoridade. A autoridade que usa da violência física, psíquica, é um outro tipo de autoridade. Né? E a gente tem vários tipos de autoridade. Essas autoridades, a ideia, a compreensão do espaço onde cada autoridade é eficiente. E qual é o tipo de autoridade que você, futuro professor, futura professora, vai querer usar na sua sala de aula para criar um ambiente de ensino-aprendizagem saudável? Quais são as autoridades que você, professor, professora, vai escolher? Beleza? Então, colocar o aluno, a aluna, para fora da sala de aula, o professor, a professora que faz isso, tem autoridade para fazer isso se o aluno ou aluna sai da sala de aula. Se o aluno ou aluna sai da sala de aula, o professor exerceu essa autoridade. Que tipo de autoridade é essa? Mas aí, voltando, são coisas muito importantes que vocês estão falando. Acho que tem um microfone aberto. Tem algum microfone? Isso. Agora, voltando, quais seriam... Isso que, gente, eu com nome sou uma tragédia, mas tudo bem. O Miguel falou essa questão de tem aluno, aluna que fala assim, que abusa. Sacou? E aí meio que assim, não há possibilidade a não ser colocar para fora da sala de aula. Então, esse pequeno evento tão comum em algumas escolas, ele engloba uma quantidade tão grande, tão complexa e ao mesmo tempo tão completa e com uma capacidade de esclarecer a dinâmica do ambiente de ensino-aprendizagem tão grande, o simples ato de um professor ou uma professora colocar um aluno ou uma aluna para fora da sala de aula. Beleza? Essa fala, Júlia. Então, eu achei muito interessante isso que você estava falando, né, de levantando essa polêmica, porque eu particularmente nunca tinha visto nenhum professor se colocar nesse lugar, né, e também, enquanto você estava falando, uma coisa que eu estava refletindo muito, é que quando você levanta essa questão e coloca em questão a autoridade do professor, o que pelo menos me faz pensar individualmente, é em questionar também a posição do aluno, né? Porque ao se colocar nesse lugar de igual, né? Tipo, eu acho que questiona muito isso pra mim, porque todos os professores um dia já foram alunos, né? Todas as alunos se tornem professores um dia, todo mundo que é professor já foi aluno em algum momento. Então, questionar isso e questionar quais são os seus não deveres, né, mas a sua posição de aluno mesmo, faz refletir, né, e quando você fala que você abre espaço para que a gente fale o que a gente quer, eu não vejo uma necessidade de silenciar o professor, sabe, eu acho que, mas justamente por causa do espaço que você abre para isso, né, só queria dar a minha opinião mesmo. Beleza. Eu não abro espaço. Eu reconheço o espaço que vocês têm. Beleza? E esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Mas, ótimo. Ótimo. Muito bom. Beleza. Então, vamos seguir. Essa questão dessa lista de coisas negativas que a gente pode apontar para um ato aparentemente corriqueiro, digamos assim, negativo, mas que se tornou corriqueiro em algumas situações, algumas escolas, de colocar um aluno ou uma aluna para fora da sala de aula. O que de negativo a gente pode apontar para isso? Depois a gente volta para o problema de que como, às vezes, a gente vê a necessidade? Como fugir dessa necessidade que, às vezes, é óbvia? É a última alternativa é você colocar um aluno, uma aluna para fora da sala de aula. A gente vai discutir depois como talvez a gente possa fugir disso. Como talvez isso não seja. Ou como talvez a gente possa agir para que isso não se torne uma alternativa. Beleza? Mas, antes, o que poderia existir de negativo? Quem podia fazer uma lista de coisas negativas em um professor, uma professora colocar um aluno, uma aluna para fora da sala de aula? Alguém quer falar? A violência simbólica que tanto falam hoje, né? Depois do ECA, pelo amor de Deus, está todo lado da criança e do adolescente. Os alunos hoje é outro tratamento. Hoje o professor, ele realmente, digamos que hoje ele tem que ter mais cuidado com o trabalho dele em sala de aula. Bom, isso é uma coisa boa, né? Porque eu acho que... Tá, Sofia, depois o Bruno. Sofia? Perdão, não sei se eu passei na frente de alguém. Não. Eu acho que quando a gente fala de aspectos negativos, o principal é, na minha visão, é quando o aluno cria uma birra do professor e... Desculpe, a gente não ouviu direito. Eu, pelo menos, não ouvi direito, Sofia. Repete, por favor. A minha internet é muito ruim, eu vou digitar, tá, tudo bem? Não, se você quiser fechar a sua câmera, eu acho que melhora o áudio. Vamos tentar, então. Beleza. Melhorou? Acho que sim. O meu pensamento é de que a maior consequência de você expulsar um aluno de sala e tirar dele esse direito de ter voz, correr o risco dele se fechar para você como pessoa e, consequentemente, para o seu ensino como professor. E aí é um aluno que você perde a comunicação, ele não está mais disposto a aprender com você. Concordo, Sofia. Isso é uma tragédia. Isso é uma das... Talvez a maior tragédia que pode acontecer quando a gente coloca um aluno para fora da sala de aula. Você perde um aluno e uma aluna. Muitíssimo importante. Depois a gente discute mais isso. Bruno? Tá me escutando? Sim. Só meio que completando o que a Sofia falou, também tem a questão da humilhação do aluno. Isso acaba criando um trauma dentro dele. E ele acaba se fechando mais ainda pro professor e provavelmente com os outros também. E passa a não querer ir mais pra escola, não querer mais estudar. Ele acaba se fechando demais para esse mundo da educação. Exatamente. É fundamental. E quando você fala assim de humilhação, Bruno, quem de nós nunca sofreu essa violência terrível que é ser humilhado na sala de aula pelo nosso professor, nossa professora? Se sentir humilhado pelo nosso professor, e essa humilhação ela pode vir dessa maneira, como colocando para fora da sala de aula, e abrindo mais o leque, ela pode vir de várias outras maneiras. Então, esse sentimento terrível que você tocou agora, a humilhação, isso é algo que é obrigação de todo professor e toda professora. Privar o seu aluno, proteger o seu aluno, a sua aluna, de todo e qualquer sentimento de humilhação. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo o sentimento de humilhação consequência do ato do professor e da professora. Isso é um crime. Eu estou dizendo que nós, vocês, futuros professores e professoras, terão também a tarefa de diminuir a dor do sentimento de humilhação que o seu aluno e a sua aluna traga para a sala de aula. De onde quer que tenha surgido, é parte da nossa ação como professor e professora curar essa sensação tão dura que é viver a humilhação em qualquer ambiente que o nosso aluno, nossa aluna, eventualmente tenha tido a infelicidade de viver. Então, vocês vejam como é importante essa ideia de... E aí você pensa, e você, professor, professora, ter um comportamento de humilhar o seu aluno, isso é o que há de pior. Isso nunca. É o contrário que você tem que fazer, em todos os sentidos, né? Então, o colocar para fora da sala de aula é uma forma... De você pode gerar esse sentimento de humilhação. Mas esse sentimento de humilhação, eu acho que vem, infelizmente, de maneiras muito mais sutis. Às vezes não tão sutis, mas muitas vezes sutis. E a gente vai ter que lutar contra isso também. Boa, Bruno. Júlia. Professor. Ops, quem está falando? Isabela. Já vi aqui. Fala, Isabela. Eu acho que completando também a parte que a Sofia falou, além de você criar aquela inimizade com o aluno que você retirou da sala de aula, você pode criar um problema muito grande com a turma. Porque se esse aluno for um aluno muito querido pela turma, um aluno muito espontâneo, um aluno que, assim, sempre foi amigo de todo mundo... Quando as pessoas da turma veem que ele foi tirado de sala, criam uma inimizade com o professor. Vira a turma inteira contra aquele professor. Então, nas aulas, pode acabar, por exemplo, o aluno que estava atrapalhando você retirou de sala. Naquele momento, deu certo. Só que a partir daí, a turma inteira começa a atrapalhar a aula daquele professor. Eu já percebi muito isso em sala de aula. E é terrível para o professor, porque ele tentou naquele momento fazer a turma prestar atenção nele e acabou que depois de todas as aulas o professor nunca mais conseguiu a atenção da turma. Beleza, Isabela. Alguém quer comentar o que a Isabela falou? Ah, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente sobre a expulsão do aluno de sala de aula. Porque, tipo, várias vezes eu e meus amigos já saímos de sala de aula. Várias vezes a gente até falou, não, professor, tudo bem, a gente tá atrapalhando, a gente sai. Aí, tipo, e realmente, a gente saiu. A gente, tipo, via que tava excedendo os limites. Acho que, tipo, não é só o professor que tem que evitar esse se retirar de sala de aula, ou então fazer com obrigarem os alunos a prestar atenção. Os alunos, eles têm que entrar em sala de aula com essa mentalidade, eles têm que se desenvolver essa mentalidade de que estou em sala de aula, estou aqui para escutar e ter e expressar meu ponto de vista. É o que eu falei antes, é uma via de mão dupla. Você tem que dar para receber, e isso tem que vir das duas partes. Não é só o aluno, eu estou em sala de aula, eu tenho que ficar aqui esperando professor da aula. Eu acho isso, tipo, quem tá com essa mentalidade em sala de aula, não tá com a cabeça que quer aprender, ele não tá querendo se expressar e não tá querendo escutar o que o professor tá querendo falar pra ele. É mais ou menos isso. Várias vezes que eu saí de sala de aula, eu não me senti humilhado. Eu, tipo, eu vi que eu tinha feito algo que não era pra ter feito em sala de aula, ou excedi. Nossa, a porta bateu aqui muito forte. Eu vi que eu excedi um limite que meio que tá no contrato social ali do colégio. E respeitei esse limite e aceitei a punição. É como se fosse isso. Tá, isso é muito importante que você falou, Miguel. Porque então, quando você falou que várias vezes você e algum colega seu, alguns colegas meio que... Não, a gente estava errado mesmo, né? Então eu não diria nem que isso foi uma expulsão, isso foi uma opção. Vocês arranjaram, não sei, se fosse simples, né? Se fosse assim, imagina uma sala de aula, eu acho que da maneira mais natural, que seria assim, não, vocês querem ficar o que eu estou falando, professor, a professora falando, né? Porque eu vou falar uns negócios aqui, e assim, vocês... Se vocês acharem legal o que eu estou falando, se gerar interesse em vocês, se gerar interesse, mas, ou se não gerar interesse, ou então se gerar interesse, vocês acharem legal, mas se vocês têm uma coisa mais legal para fazer, e se vocês quiserem sair da sala, tá de boa. Pode ser. Vamos lá. Essa estrutura é uma estrutura boa. É meio assim, me passou essa ideia na sua sala que você falou aí. Você falou, não, eu e meus colegas, a gente meio que forçou, falou, não, a gente vai sair mesmo. Isso é uma coisa democrática, eu acho. Então, isso não é uma expulsão. Né? Então tem esse primeiro aspecto. Ó, eu tô falando, tem um bando de gente de mão levantada, e aí, tá vendo? Eu caí naquele fosso, não consigo parar de falar. Mas ainda não vou conseguir. Mas, então, pensa nisso, Miguel. Então, imagina que a sala não fosse obrigada a você ficar lá dentro. Então isso é uma coisa que tem um mundo para ser debatido em cima disso. Que a Isabela falou, voltando ali, que o professor, a professora que bota o aluno para fora da sala de aula, a turma se volta contra ele. Nossa! Isso a primeira, eu acho que uma das principais lições que talvez esse comportamento indique, é que quando você expulsa um aluno, uma aluna da sala de aula, você expulsa todos e todas. Porque expulsar o aluno, um aluno ou uma aluna da sala de aula é para qualquer aluno e aluna que esteja na sua sala. Independentemente se o aluno ou a aluna mereceu sair ou não, se era legal ou não. Expulsar um aluno ou uma aluna na sala de aula é uma afirmação evidente para todos os alunos e alunas que você, professor, professora, desistiu. Você está com um comportamento que implica na perda de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa sobre a qual a responsabilidade sua é total. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Beleza? Nossa, quanta coisa para ser discutida sobre isso. Calma aí que tem várias mãozinhas levantadas. Eu não sei se foi a Ana Júlia ou a Júlia que levantou primeiro, mas eu acho que tinha outra mãozinha. Acho que não. Ana Júlia ou Júlia? Acho que foi Ana Júlia, depois Júlia. Ou Júlia e depois Ana Júlia. Então, professor, eu tenho uma amiga que ela fez um intercâmbio para dar aula na Colômbia para uma escola pública. E ela falou que literalmente iam, gente, para a escola para poder comer, porque não tinha, os pais não tinham condições de ficar comprando comida sempre para os filhos. E os professores não podiam expulsar de sala de aula porque eles não tinham interesse de estar lá, eles estavam lá para comer. Então, eu só quero trazer essa reflexão de como desenvolver essa consciência de sala de aula para uma necessidade, não para aprender, assim. Aí é isso. Beleza. Eu acho que muitas vezes a gente, vocês, futuros professores e professoras, vão se deparar com situações onde o que o aluno ou aluna precisa de você, professor e professora, não é saber sobre biologia. Não é. É outra coisa. E isso envolve um crescimento e uma atenção para nós mesmos, para nós desenvolvermos essa capacidade de percepção do que o nosso aluno, a nossa aluna está precisando naquele momento. Se você é capaz, se vocês forem capazes de identificarem essas necessidades, que vão além da biologia, se vocês forem capazes, e quando eu digo vocês, eu gostaria também muito que eu fosse capaz disso, de ter a coragem de tentar suprir essas necessidades, e eventualmente que a gente poderia dizer de vida, eu acho que isso é uma tarefa que dignifica, vai dignificar você, vai meio que justificar a sua ação, a sua existência como ser humano, né? Então, isso da gente estar atento para que o que o nosso aluno, a nossa aluna precisa de nós, o que nós podemos fazer por ele, por ela naquele momento, né? Muito importante. E o que a escola pode ver, e a inserção da escola em que sociedade, aí a coisa vai ficando de uma complexidade gigantesca. Muito importante. Júlia. Professor, eu acho que isso entra muito no que eu queria falar. Quando o Miguel falou da mão dupla, eu acho que é muito importante que o professor ele dê a liberdade para que os alunos dele falem o que os alunos esperam dele e o que ele também espera dos alunos. Então, uma das medidas pelas quais eu acho que a expulsão da sala poderia ser evitada é, tipo assim, quando o Miguel está lá na turma aterrorizando a aula com os amigos dele, o professor parar e falar, olha, por que que vocês não estão prestando atenção na minha aula? O que está faltando? Qual a necessidade que eu preciso suprir para que vocês prestem atenção na minha aula? E, da mesma forma, o contrário, do aluno entender que ele não precisa aterrorizar na aula do professor naquele exato momento, que ele tem uma necessidade de aprender o que o professor está falando, seja para o vestibular, seja para a vida. E aí entra também nessa parte do que a Ana Júlia expôs, de você entender qual é a necessidade, o que você tem que suprir os seus alunos. Quando os seus alunos falam, é muito mais fácil. Acho que essa via de mão dupla se dá principalmente pela comunicação que você vai ter com o seu aluno ou do seu aluno com o professor. Isso, boa, isso mesmo, isso é fundamental. E olha que coisa, é evidente, mas eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Quando um professor ou uma professora, através dos seus atos, do seu comportamento, reconhece o direito do seu aluno, da sua aluna falarem o que vocês querem, e se propõe ao diálogo, isso já existe uma opção política, no sentido de comportamento humano, social, política, nesse sentido de comportamento humano, social. Existe uma opção importantíssima nisso, beleza? Um professor, uma professora que fala assim, cara, o que está faltando? Assim, vamos ver, tem alguma coisa que eu poderia mudar no meu comportamento para chegar num assunto que aumentasse o seu interesse? Uma coisa que você gostaria de aprender especificamente? Um professor, uma professora que se coloca nessa posição já manifesta uma escolha pedagógica, eu diria mais que pedagógica, uma escolha de social, né, fundamental. Né? O diálogo, ou seja, o diálogo verdadeiro, o professor que ouve verdadeiramente o seu aluno, a sua aluna. Fala, Júlio. O professor ganha o status de autoridade a partir do respeito que os alunos têm por ele, né? Essa palavra, o respeito, o que é o respeito? Para a gente ir especificando, para a gente tentar entender por que a gente considera respeito. Isso já é também um negócio muito interessante, mas a ideia da autoridade que o respeito dá, que é completamente diferente de alguém que chegar e falar assim, você me respeita. O cara está usando esse verbo respeitar de uma maneira completamente diferente. Se alguém chegasse, você me respeita e bate na mesa, não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, é aquela simples diferença, né, professor? Diga, Thiago. É aquela simples diferença do medo e do respeito, né? Isso, Thiago. Exatamente. E também falando da questão aí, acho que foi a Ana Júlia que falou, uma questão bem importante. A questão da fome, né? Porque acontece no Brasil e todos nós sabemos disso. Então, a pessoa, o aluno que vai, que não tem comida em casa, que vai lá na escola para se alimentar, às vezes ele não tem consciência do contrato, entre aspas, que ele teria com o professor nessa relação, né? Eu acredito, claro, que tem casos extremos, né? Que aí vai ter que apelar para a expulsão, mas eu tô falando, é igual você falou aí da questão de não perder o aluno. Porque é aquela questão de didática. Oi? Didática não no sentido também, não só no sentido de explicar bem, mas de mostrar o quão importante é aquilo para o aluno. Isso. Beleza. Professor. Em consequência para a sociedade. Beleza. Isso, Thiago, professor, o professor ele tem que ter generosidade. Diga. Opa, pode falar, professor. Não, você fala, Ricardo. Eu acho que ele tem que ter generosidade. Quem fala? Você. Eu? Então tá, vou tomar aqui o lugar de falar de alguém, então. Eu acho que o professor ele tem que ter generosidade e dar liberdade ao aluno, mas até que ponto também? Dele ser amigo do aluno e aquela, né? Como Paulo Freire dizia. Professora sim, tia não. A relação entre professor e aluno é uma relação profissional. E aí entra em conflito de interesse. Aí, tipo, até que ponto, digamos que, tipo, essa relação chega ao limite, assim, do aceitável, assim, sem ter um conflito de interesse. Tá. Beleza. Ricardo, isso é... Porque o professor está ali para ensinar, ele não está ali para ser, querendo ou não, a função dele não é ser psicólogo ou remeter aquela função de tia que remete um parentesco, assim, com... Ah, é... Você entendeu, professor. Entendi. Isso é um aspecto muito importante mesmo que você trouxe, né? E você fala assim, a relação é uma relação profissional. Eu diria que ela é profissional e ela é, deve ser, acima de qualquer coisa, como toda relação, ela tem que ser uma relação humana. E eu diria que mais que qualquer outra profissão, a profissão de professor, de professora, ela precisa ter a sensibilidade humana, né? E olha, agora nesse só já te falo, Júlia, porque acho que agora é importante eu destacar um ponto essencial. Maria, você também quer falar, Maria? Não. Quero, mas dá pode... Dá um tempão, né? Um tempão. É que eu tô vendo aqui, de vez em quando eu vejo sua mãozinha levantada. Então depois você fala, Maria, e depois você, Júlia. É só um ponto que eu acho que é fundamental eu destacar agora. Porque agora... E em todos os momentos que a gente discutir um tema específico, por mais simples ou por mais complexo que seja, como é o caso que a gente está discutindo agora, a gente precisa pensar como dentro da complexidade desse tema, ou o quanto a complexidade desse tema aumenta quando a gente tenta localizar esse tema numa determinada faixa etária. Porque uma coisa é você dar aula no terceiro ano do ensino médio, beleza? Outra coisa completamente diferente vai ser você dar aula para aquela criança do sexto ano, do fundamental, beleza? E mais, vocês que tiverem a sorte de darem aula para os molequinhos do quinto, quarto, terceiro, segundo ano, ali, Ricardo, ouve, ali não existe profissionalismo. Ali a palavra que existe é... Sim, eu entendo, ali realmente... Não, então por isso que é importante isso que você Até falou. Até porque você dá um conforto, sim. Isso, beleza. Então você vê como é importante... Mas ali é outro caso, eu acredito... Diga. Pode falar, professor. Não. Sim, mas é que a gente encontra assim, tipo... Ué. Não, deixa a moça falar. Não. Eu já tô falando demais. Não, de jeito nenhum. Você não tá falando demais, não. Fala, assim, para terminar, assim, o seu raciocínio só. Aí depois vai a Júlia e eu não Sim, vou falar Sim, é porque... Nada, é porque, por exemplo, a função principal ali do professor é educar. Concorda? Aí, assim, se você não tem, tipo, pelo menos um mínimo de autoridade, assim, lógico que com respeito, como ela falou. Agora, o que a gente encontra, muitos aqui vão ver essa realidade só na prática, assim, é indescritível. É, tipo, no terceiro ano eu vi gente chamando, terceiro ano do ensino médio, gente chamando professor de bruxa, professor chegando professor de educação física, ei, tio, passa a bola aí. Aí, tipo... É questão de valorização profissional. Acho que todo mundo já tem que aprender isso desde o início aqui do curso. Porque vai enfrentar esse tipo de coisa com certeza. Se for para a rede pública, com certeza. Se muitos quiserem fazer o concurso da Secretaria de Educação, estejam preparados para isso. Ah, com certeza. As dificuldades são gigantescas. São gigantescas mesmo. Mesmo. A gente tem que ter muita força. E tem que estar muito preparado e consciente das dificuldades que vai enfrentar. Tem o Celso Vasconcelos, olha aí, eu falei que não ia falar nada, né? Calma aí, Júlia, depois Maria. O Celso Vasconcelos fala uma coisa fundamental, é um cara fantástico, tem um livro sobre o que é indisciplina, tem um texto sobre o que é indisciplina do Celso Vasconcelos no site. Muito legal, o cara é genial. Ele fala assim, o professor, a professora, tem que sonhar, tem que ter o pé no chão, e tem que botar a mão na massa. O que que significa isso? A gente tem que saber a realidade que a gente vai enfrentar. Beleza? Se preparar para ela. A gente tem que sonhar para saber o que que a gente gostaria que fosse a educação, né? O ambiente de ensino-aprendizagem. E para fazer essa transformação, a gente tem que botar a mão na massa. Certo? Então é fundamental que os nossos sonhos, eles não sejam, eles sejam quase que estimulados pela realidade que a gente vive, e quanto mais distante do sonho for essa realidade, que maior ainda seja o estímulo. Eu tenho consciência, Ricardo, desses problemas gravíssimos que você apontou, beleza? Mas é através da busca incessante da nossa preparação, sempre tendo um sonho em mente, que a gente vai conseguir pequenas mudanças, só que são mudanças que podem, eu tenho certeza que tem muita importância na vida daquele aluno, daquela aluna que você atuou de uma maneira digna, beleza? Então, Júlia, depois Maria. Júlia. Eu acho que a Maria estava esperando ter Maria, mais tempo. Ah, com certeza, Maria estava esperando a meia hora. Não, que é isso. Não, mas é porque assim... Pegando um apanhado do que os colegas falaram, que você falou, professor, eu acho que tem também o ponto de que a gente tem muito essa visão de que o professor, na educação tradicional, né, que o professor ele é o detentor do conhecimento. Eu já acho que o professor ele precisa ser o mediador entre o conhecimento e o aluno. Então, assim, eu acho que cabe a nós estimular o aluno a pensar por si. eu venho de uma outra graduação e foi uma coisa que eu percebi muito, que que vários professores me falaram isso, tipo assim, a gente tem que, quando você estimula o aluno a aprender por conta própria, a ele se apaixonar pelo conhecimento, é aí que você muda esse aluno, sabe? Porque, tipo assim, eu gosto do professor X, não gosto do professor Y, mas eu gosto muito daquele assunto. Então, assim, apesar de qualquer inimizade que possa ter com o aluno, questões de comportamento, a gente tem que saber tentar conquistar o aluno, que eu acho que essa questão do expulsar o aluno de sala vai muito da questão de, tipo, eu tô querendo impor alguma coisa, e aí a imposição, ela leva mais pro lado do medo, do autoritarismo, enquanto que quando você conquista o aluno, você conquista o respeito, você conquista o interesse, e isso estimula mais eles a terem um diálogo com os outros colegas e com o próprio professor, e estimula ele querer o conhecimento, que eu acho que esse é o nosso papel maior como educador, sabe? De querer que ensinar a pessoa a aprender, não só tipo, ensinar um conteúdo X, é ensinar a querer conhecimento. Ótimo, é isso mesmo. Eu também acho que isso é uma tarefa fundamental da gente, né? Porque é engraçado que a gente, eu acho que todo professor e toda professora deveria sentir muito orgulho quando percebe que o seu aluno, a sua aluna, depende cada vez menos dele, professor e professora. Então é estranho isso, né? E a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter desapego, né? E infelizmente, às vezes, a gente encontra professores e professoras que não, então, não quero falar esse negócio negativo, não. Mas, assim, a ideia de cada vez depender menos de você, professor e professora, o seu aluno, a sua aluna, até que vai embora, né? Isso parece uma coisa com filho e filha, né? Gente, pai, quando eu penso nos meus filhos já saindo de casa, já estão prestes a sair de casa, eu falo, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Assim, eu falo, calma, bota o pé no chão, meu irmão. A vida é deles, eu acho que tem que fazer isso mesmo, estimular, pelo amor de Deus. Professor, calma aí, pegando o que você tinha falado, é porque, assim, pegando uma fala, isso que você falou do exemplo do pai é perfeito, porque, assim, pegando uma fala da minha própria mãe, tipo assim, quando você vê que o seu filho tá sabendo se virar sozinho com aquilo que você ensinou, é a prova de que você fez o seu trabalho do jeito certo, sabe? Então, assim, a minha opinião é essa, que o que a gente tem que buscar, além de todo o contexto, mas, assim, de tentar puxar isso para o aluno, sabe? De estimular, quando você estimula ele, e também ter essa humildade de dizer assim, olha, eu sou um professor, mas aqui também eu posso aprender com vocês, e se a gente aprender junto, vai ser bom para todo mundo. Então, assim, eu vou por essa linha, eu acho que é uma linha mais produtiva, né? Eu vou pela linha de que, calma aí, Miguel, é porque tem a Júlia para falar, depois a Ana, Júlia, e aí depois você, Miguel, beleza? Okay. Me lembra, porque essa ordem eu já esqueci, vai lá. Júlia. Esse assunto é muito interessante. O que eu queria falar é que, na verdade, foram vários questionamentos que foram surgindo, né? Mas eu acho que tem muitas coisas que eu penso, né? Falou, né? Primeiro, eu acho que eu penso no que se baseia esse respeito. No que se baseia esse respeito? Ele é baseado em eu tenho que respeitar essa pessoa porque ela está numa posição mais alta do que a minha, o que eu não acho que seja real, né? Pelo menos não é o que eu penso quando eu penso em ser professora no futuro, eu não penso nisso. Outra coisa é, eu acho que teve alguém que comentou sobre profissionalismo, né? Eu particularmente acredito que muitas vezes isso fala de profissionalismo está associado a uma imparcialidade, a uma... imparcialidade e ter uma troca... Distanciamento, né? Distante. E eu... Também, particularmente, tudo que eu tô falando, né, é o que eu acho, né, não é o que eu acho que é certo. Boa, todos nós aqui, falamos o que a gente acha, essa é a ideia. É. Como sim. Só a certeza, a ideia da certeza, todo mundo já viu aqui Dark, né? É, acho que sim, todo mundo viu Dark. É, Dark tem aquelas citações do Nietzsche que são fantásticas, né? Aquelas citações do Nietzsche são maravilhosas. Nietzsche é maravilhoso de ser lido. E Nietzsche tem uma citação... Nietzsche é difícil pra caramba, professor. E é lindo também. Eu não sei se foi em Dark que eu ouvi essa citação, ou se eu li, eu acho que foi em Dark, eu ouvi em algum outro lugar. Nietzsche dizia o seguinte, o principal inimigo da verdade não é o erro, nem mesmo a mentira, é a certeza. Você fala, cara, quando eu li isso, eu falei, nossa, é gênio. Se você pensar bem, é a certeza que é a principal inimiga da verdade. Então, quando você diz assim, isso é o que eu acho, todos nós, o que nós vamos falar aqui é o que a gente acha. A gente pode ter lido mais, a gente pode ter lido menos, mas é a interpretação do que a gente leu. E a interpretação é uma opinião. Fala. Perfeito. O que eu estava falando sobre isso, né, é que, tipo assim, falando que é a minha opinião e que dentro da minha opinião eu vejo que é. Quando as pessoas falam sobre profissionalismo, elas estão falando muito de imparcialidade. E eu não acho que a imparcialidade seja algo real. Eu acho que a gente busca ela e a gente busca ela de forma mais pura possível, mas eu não acho que ela seja real, porque quando você está tratando ainda mais de uma relação que entre duas pessoas e é uma troca, eu acho que é impossível você falar, porque eu acho que faz uma outra conexão, que é interesse. Eu acho que, superficialmente falando, eu acho que quando a gente fala sobre aprendizado, sobre professor e aluno, a gente está falando muito sobre interesse, né? Qual que é o interesse de estar ali, do aluno, quando ele não está atento? É tudo uma questão de interesse, né? E também, ainda dentro disso, é por isso que eu acho que essa questão de tirar o aluno de sala questiona muito a posição do professor. Eu acho que por isso que acaba acontecendo. Por que foi necessário, tipo, tirar um aluno de sala? Será que ele questionou a minha autoridade? Será que ele questionou o meu respeito? Que respeito é esse? Ele se baseia em quais moldes, quais premissas? E também, eu acho que é um assunto tão amplo, cabe tanta coisa, porque vira uma questão de metodologia também, né? Quando a gente está falando de ensino e de interesses. Às vezes o professor, ele quer abordar várias coisas. Mas o que está dentro do que ele tem que abordar? Falando mais de ensino médio, né? Não de faculdade agora. Mas entra muito na metodologia e como é que eu vou passar o que eu quero passar, como é que eu vou entender o que o aluno quer receber, o que ele se interessa, né? Então, eu acho que é muito uma troca, né? E nessa troca é muito complicado falar sobre profissionalismo e imparcialidade quando você está tratando de questões tão, tipo, da vida, né? Boa. Muito bom. Coisas, tantas coisas fundamentais que você tocou aí, muita coisa importante mesmo. Mas, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer aí para a mente também, é o seguinte, há vários motivos pelos quais um professor, uma professora pode mandar um aluno ou uma aluna para fora da sala de aula, né? Há os motivos, na minha opinião, bom, não quero dar minha opinião, mas assim, há os que são piores, horríveis. Há os que você fala assim, ah, isso é ruim, mas é compreensível, vai. Mas, então, essa é uma consciência que a gente tem que ter já para começar a pensar na diversidade das situações todas. Mas, beleza. E tem outras coisas fantásticas que você falou também agora, mas não quero tomar o tempo de vocês. Ana, Júlia, depois Júlia, eu acho. Ana, Júlia. Travou tudo. Ninguém está me ouvindo mais. Alguém está me ouvindo ainda? Alguém me ouve? É o lag. Sim, acho que é ele que não está ouvindo a gente. Ah, foi mal. Agora voltou ao normal. Tudo bem. Voltamos aos comerciais, né? Ana, então. Conectando o que a gente falou sobre a imparcialidade do profissional, que é uma coisa que eu tenho muito isso na cabeça, que a gente está muito mais inserido numa sociedade contemporânea de dinamismo exacerbado, de tipo, essa competição de relação de trabalho, de você estar pensando muita coisa, muita informação toda hora. E, para mim, isso é muito mais futurista do que em 1910, mas tudo bem. E eu acredito que essa competição gera muito nervosismo também nos alunos. Que aí tem todas essas doenças mentais, que até foi tema da redação do Enem. E eu acredito que para eliminar um pouco essa competição, a gente tem que ter mais um ideal de cooperação. Então, e para ter esse ideal de cooperação, a gente tem mais conexão com pessoas. Então, tem que conectar com o aluno, entender melhor o que está passando para diminuir essa questão de saúde mental, que hoje é uma regra, praticamente. Porque você conhece muita gente que tem ansiedade, tem depressão, tem tudo. E, para mim, é essa cadeia. Então, é dessa dinamismo, informação, é competição e cria esse sentimento de sufocamento nos alunos. Então, se a gente for muito imparcial, a gente não consegue conectar e não consegue diminuir isso. Então, eu só queria fazer isso. Boa, boa, ótimo, ótimo, ótimo. Coisa fundamental da gente pensar, fundamental. Ótimo. É, depois a gente fala sobre isso, a gente discute sobre isso. É, Sofia, agora. Eu acho que eu acho que era a Júlia, não era? Ah, não sei. Se foi eu, pode me pular que eu já me perdi na minha linha de raciocínio, eu tô dizendo. Eu nem sei mais, eu acho que era o Miguel, Nath, era verdade. Já, professor. Acho que era a Júlia, não? Júlia? A Júlia? Júlia Medeiros, quer falar alguma coisa? Júlia, Sofia. Não, eu já falei. Você mesmo, Sofia. Era o Miguel, mas tudo bem. Vai, Sofia, tá. Depois o Miguel. Já passou. Vai, Sofia. Tá todo mundo na Disney. Eu acho interessante a gente pegar outra abordagem também, de não olhar só a relação aluno-professor direto, mas voltar um pouco no que a gente falou antes, não lembro quem foi, acho que foi a Júlia, que falou do distanciamento entre a turma e o professor, né, como uma das consequências. E quando a gente fala de expulsão de sala de aula, a gente tem que visar um coletivo também. Por exemplo, no caso que o Miguel falou de eles estarem bagunçando em sala de aula e o professor tirar de sala e eles entenderem. Quando você bagunça em sala de aula, você não prejudica só a si ou só o professor, mas sim a turma inteira, né? Então, quando o professor toma uma atitude dessa, uma das justificativas pode ser também olhar para o coletivo e não para a relação individual de aluno-professor. E aí, acho que para não afetar essa relação e sim acrescentar a ela, cabe ao professor uma explicação, né? Que volta ao que a gente falou também, da autoridade por argumentos. Boa, ótimo, isso. Era isso. Muito bom. Que, olha que coisa tão legal, porque assim, você ao colocar um aluno, uma aluna para fora da sala de aula, você explica para a turma quais foram os seus motivos, você avança na ideia da autoridade por argumento, você se coloca na posição de alguém que tem que justificar os seus atos, porque a essência do autoritarismo, uma das características do autoritarismo, é o poder de agir sem se justificar. É o fiz porque eu quis, porque eu posso. Essa é a essência do autoritarismo. Você joga umas pitadas de cinismo e de sarcasmo, a gente chega no que há de pior na natureza humana. Então, quando você justifica o seu ato, e isso já é uma posição de troca, né? E uma posição muito mais interessante. Mais interessante ainda seria se o professor, a professora, falasse assim: o que vocês acharam? Foi justo o que eu fiz em colocar fulano, ciclano para fora da sala? E aí você traz a turma para um local de construção do próprio ambiente de ensino-aprendizagem. Isso é uma escolha política também, envolve a sociedade inteira, é uma opção de sociedade que o professor ou a professora que se comporta dessa maneira faz. Beleza? Então, fundamental. Ah, é fundamental isso, né? Então, acho que não tem ninguém mais de mãozinha levantada, só para a gente tentar dar um... Ah, tem o Bruno. Então, Bruno, aí depois a gente dá uma fechadura aí nesse negócio. essa, isso que a Sofia falou, isso, gente, é uma coisa meio que é uma meta-situação. A gente está discutindo a questão de colocar o aluno para fora da sala de aula. A Sofia trouxe essa ideia. Não, mas ele coloca, ele ou ela, professor, professora, eventualmente tem que colocar, coloca, decide colocar, mas tenta se justificar. Perfeito. Isso é um exemplo de como você pode transformar uma situação, a princípio, trágica, numa possibilidade de aprendizado e de crescimento. Beleza? Eu acho que isso é só a experiência que dá, gente. Mas a gente tem que prestar muita atenção em buscar o aprimoramento da nossa capacidade de perceber aquele momento que, numa primeira visão, você fala, ai, que coisa horrível que aconteceu na minha sala. Cara, se você para, respira, conta até três, fala, não, opa, eu acho que eu posso fazer dessa situação algo positivo. Então, isso seria, e isso, se a gente consegue desenvolver isso, é difícil, gente, mas quando consegue é bom demais. Ah, ótimo. Então, Bruno. Eu me perdi um pouquinho no que eu ia falar, mas era exatamente o que o senhor estava falando, de dar ao aluno esse espaço, essa voz dentro da sala de aula, trazer essa, construir uma democracia dentro da sala, o que acaba ajudando ele tanto na escola como na sociedade depois. Ensinando ele a dar a opinião dele, falar os fatos, o porquê daquilo, o porquê do professor ter feito aquilo e dele achar ruim ou não, construindo a opinião dele, basicamente. Era isso. Boa. Professor, por curiosidade, eu não vi seu WhatsApp, você é licenciado ou pedagogo? Isso é muito interessante, essa pergunta. Vai falar que é os dois, ó. O que, que vocês acham? Eu acho que é pedagogo, pela essa conversa aí, pedagogo. Eu acho que é licenciado. Eu realmente acho que é licenciado. Eu vou ver o WhatsApp agora, professor. Vou ver seu WhatsApp. Confia. Não, é muito interessante. Já olhou o WhatsApp? Ver o meu WhatsApp é muito interessante, porque ali no meu WhatsApp vocês vão ver a opção que eu diria, mais do que política, eu diria uma opção de vida que eu fiz. Beleza? Eu acho que vocês devem realmente ver o meu WhatsApp. Né? Mas eu não vou responder isso para vocês agora, se eu sou licenciado ou pedagogo. Vou deixar vocês descobrirem, beleza? Porque isso é uma coisa interessante demais. Eu não posso falar agora, vai, porque já somos 20h17 e a gente... alguém pediu para falar? Não. Mas era o Bruno. Vamos manter o Bruno então, né? Como o último para falar. Então, a gente está fechando agora 1h20 praticamente de conversa. E é bom quando a gente conversa e quando a gente presta atenção e descobre as formas que as pessoas têm de pensar e as opiniões. Eu gostaria de reafirmar para vocês que o ponto fundamental, na minha opinião, é que vocês tenham a liberdade e a confiança de expressar o que vocês acham sobre o que vocês viveram, o que vocês querem aprender, o que querem debater. Isso eu acredito que seja o que pode existir de mais importante, a construção de um ambiente de confiança, um ambiente de fala livre. Né? E esse ambiente é um ambiente onde é um ambiente que, a princípio, só coisas boas acontecem, mas só pensar um pouquinho que a gente percebe que é um ambiente onde muito desconforto pode acontecer, mas ao superar o desconforto e as situações difíceis através do diálogo e do respeito, todas saem seres humanos mais felizes, mais completos, mais capazes de compartilhar da felicidade com seus alunos e alunas. Então, a ideia de manifestar a opinião pessoal com a certeza de que será sempre respeitado e respeitada por mim, eu gostaria que vocês tivessem cada vez mais essa confiança, e ao mesmo tempo eu sei que a confiança ela vem através dos meus atos. Eu falar isso aqui é praticamente ineficaz, é inútil, é inerte, porque a confiança é algo que a gente leva a vida inteira para dar para uma pessoa. E o que realmente define a confiança é o nosso ato. Beleza? Então, Paulo Freire dizia uma coisa muito importante. Ele falava que os seus atos sejam cada vez mais semelhantes ao seu discurso, até que o seu único discurso sejam os seus atos. Isso é de uma força e de uma coerência, de um poder fantástico. Quem quer falar? Deu exatamente 1h20. Pois é, professor, eu acabei de ver. Você não é específico da área de educação, não é nem pedagogo, você é formado em ciências biológicas, só que é bacharel ou licenciado? No lado isso não dá para ver, mas eu acredito que seja bacharel. Eu sou, digamos, da área mais... Não vou usar a palavra horrível, apesar de alguém poder usar, mas a área mais árida, talvez, da biologia, que é a biologia molecular. E dentro da biologia molecular, eu acho que pior do que... Sim, é difícil. Pior que a minha, eu diria que talvez só... Acho que não tem. Que é a biofísica. Epigenética, professor, é tenso. Biofísica. Epigenética é biofísica é tenso porque tem os cálculos, né? Mas epigenética, professor, é uma área que só os fodas da biomol vão. É só quem é. É verdade. É foda. E essa situação é muito interessante, porque e a gente lida agora com outro tipo de autoridade, que é a autoridade burocrática. É a autoridade que o certificado dá, que a gente vai discutir depois. E eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho nenhuma autoridade burocrática, se você for olhar na área específica de educação, não tenho. Beleza? E ainda então, assim, agora, já construiu agora... uma autoridade... Então perdão te interromper. Não, desculpe eu te interromper. Agora, o que é fundamental é que vocês estão completamente livres, como sempre deveriam estar frente a qualquer professor e qualquer professora, para definir por vocês mesmos o que eu tenho para colaborar com cada um de vocês, independentemente de qualquer papel, de qualquer título que eu tenha. Beleza? É isso. Sofia, você quer falar alguma coisa? Se não... Não, só queria elogiar de alguma forma e dizer que apesar de não ter a formação na área específica da educação, você já construiu uma autoridade de quem tem o conhecimento e a palavra quanto a isso. Então, obrigado, mas eu devo... Me enganou, hein, professor? Me enganou, hein? Eu achei que isso era específico da área de educação, era licenciado ou pedagogo. Na verdade, não, gente, não, aí, obrigado, pessoal, porque assim, o diálogo é uma coisa que é muito boa. Né? E eu fico muito feliz de conversar com vocês sempre, especificamente vocês, eu gostei tanto de conversar com vocês. Hoje eu acho que foi uma coisa muito boa. Eu já dei aula, comecei a dar aula criancinha, no século retrasado, e eu fico muito feliz quando eu encontro, assim, eu vivo novamente essa situação de me empolgar e de ter a certeza novamente de que o ambiente de ensino-aprendizagem é o local que eu sou muito feliz. E eu gostaria que vocês, eu tenho certeza que vocês viverão esse sentimento de realização várias vezes na carreira de vocês. Júlia, queria professor, falar. Se me permite dizer, acho que certificado, sendo licenciado, sendo pedagogo, eu acho que havendo a comunicação clara e objetiva, com a vontade de que você possa passar todos os conhecimentos e ser o mediador do seu conhecimento para o que você quer transmitir para a gente, acho que independe de certificado. Isso. Porque a aprendizagem é comunicação, e comunicação é natural. E o ambiente... Também pode ser experiência, não, professor? Experiência e o ambiente de ensino-aprendizagem, ele existe há muitos milhares de anos. A escola não pode, e nenhum certificado, e nenhuma instituição pode exigir um monopólio sobre os ambientes de ensino-aprendizagem. Isso também é questionar o poder. Então, é uma luta de poder. É uma luta. Então, o poder está envolvido em diferentes níveis. Quando a gente fala de educação, de ensino-aprendizagem, está em diferentes níveis. É riquíssimo. É riquíssimo. 8 horas e 25 minutos. Vocês têm aula daqui a pouco. Vocês têm que descansar. Vocês têm que beber água. Vocês têm que levantar, respirar. Sabe? Fazer um relaxamento. A gente vai ter várias semanas para continuar conversando, pessoal. Muitas semanas mesmo. Temos aulas deliciosas, super divertidas, ricas como essa. Teremos aulas que eventualmente são meio chatas, é a vida. Mas a gente vai buscar sempre essas que são as mais felizes. Quem falou? Era só para falar para você que eu criei um e-mail da turma que você solicitou, né? Ah, beleza. Para compartilhar o... Não falamos nada da burocracia da disciplina. Yes! É a primeira vez que acontece isso. Não falemos nada de menção, nada de tarefa. Ah, que delícia. Esse é o verdadeiro ambiente de ensino-aprendizagem. Quem dera que a gente não falasse nunca em aprovar ou reprovar. Isso é outra coisa que a gente tem que discutir tanto. Ai, gente, acho que eu não vou nem dormir hoje. Ou então eu vou dormir e vou sonhar com os anjos, eu acho. Muito bom. Pessoal, você só uma pergunta. Você estava querendo liberar a gente, pelo que eu lembro do horário, a aula vai até 8h40, não é? É 8h40, né? 8h40. Eu sempre termino assim bem antes, para vocês poderem, sabe, fazer aquele movimento, aquela respiração, darem uma... Eventualmente, até se tiverem um pouco mais de tempo, pensar um pouco no que foi discutido, esse jantar que foi discutido. Jantar, né? isso é... Já fiz isso aqui. Já foi. Beleza. Então a gente vai tentar terminar a aula sempre com 1h20. Beleza? Tudo bem? Então, gente, eu vou botar o vídeo lá no site. Depois a gente vai conversando. A gente vai ter muito tempo para conversar. Qual site, professor? Qual site? Tem no Siga. Se você entrar lá no Siga, tem na página da disciplina. Eu mando o link no grupo. Ou isso. Beleza. Ou eu também posso escrever aqui, mas já estou tão cansado que eu não consigo nem escrever nada no chat. Beleza, não, pessoal. A gente se comunica, prof. Eu vou te mandar o e-mail por WhatsApp, tudo bem? Exatamente. Todo mundo que não tem Gmail, manda para mim aí, por favor. Valeu, gente. Eu já mandei aqui e eu vou mandar no WhatsApp também. Muito bom. Obrigada, professor. Ótima noite, ótima tchau, aula. Professor. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau, professor. Até mais, professor. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho. Maravilha. Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau. Tchauzinho. Beleza. Podem saindo aí. Tchau, Ricardo, Thiago, Luiz. Thiago, Ricardo. Thiago e Luiz.